065, reporta fuji. 065, transponde, eu bridge, suba para o livro 360. 360, me ofereceu. Pode voar direto da El? Após 2 mil pés, autorizado direto ao líder. Obrigado, após 2 mil pés. Bip 55 no 54 milhas norte de Salvador, complete aproximação visual para a pista 1-0. Chame agora a torre Salvador no 8, decimal 95, por favor. Visual, torre 1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, TP 5515. 5515, prossegue visual para 1-0, confirmando? Afirmo, visual já, 5515. Altímetro 1-0 no meio, vento 140 graus com 0,5 nós, reporte para gira base. Pede abordar para gira base, 5515. No ideal para gira base, 5515. Estimativo gira base, reporte na final, da 1-0, baixar travada. Portará 5515. Azul 4298 em livre decolagem, pista 1-0, vento 140 graus com 0,5 nós. Vamos para Azul 4298. Do 4298, decolado 02, controle em 120, décima 8, bom voo. Cinco no cinco, final, baixou e travou. Afirmativo 5515, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 40 graus com 0,5 nós. Avisado pouso para o trip 5515. Noite Azul 4298, contato na dona decolagem. Mantenha o perfil da saída Momo, transição Flock, suba para o nível 300. Mantém o perfil Momo Flock, sobe 300, 4298. Zerando, prossiga. O guardião 01 para toque arremetida, terá que fazer uma notificação junto ao SAIS. Trip 55 no 515 no solo 04, direita 121 no decimal 9. Direita 219, obrigado. Boa noite, trip 55 no 5. Trip, pátio via Alfa, quilo até o pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, 55 no 5. Vicente, qual foi o nome do comandante? O voo de patrulhamento em que setor? Vicente, Guardião 01 no reporte. Pronto para o táxi. Porta no ponto, espera táxi aí, Oscar, altímetro 10 no 6. M3 no 3, chame Recife, agora 251, não tem 3395, bom voo. 251, obrigado, boa noite. Ativa Lima, tem cabeceira 17, Guardião 01. Apenas confirmando, executa quantos toques remetidas antes do patrulhamento? Gente. Tem 01 no vento, 1 no 30 graus, 049, tem livre decolagem, piscina 7. Ativo Guardião 01, execute circuito de tráfego padrão do 17, reporte na final para toque remetida. Decolado Salvador 09. Circuito padrão, formará na final no 7, Guardião 01. 12, autorizado, reporte táxi. Sinal 197. Afirmativo, vento 140 graus com 05 nós. O Guardião 01, sem livre toque à medida, pista 17. Livre toque à medida, 17. Está 3178, a senhora identificação, disparo nível 050, altímetro com 0, nomeio autorizado chegar a mais. Copiou o controle. Controle Salvador. Confira. Copiou o controle? Confira. Copiou as instruções do controle, tá 3178? Descendo para o 050, de 16, o tá 3178. Não havia confusão, tinha recebido? Não, o controle não recebeu o PTJ. Solicitado também que assinasse identificação, 3178. Zuno 78, conta-se agora 24 milhas de mare? 3178 a 23 milhas de mare, usando 140 para o 010. Ok, não foi observada a identificação entre 3178. Vai identificar novamente o 3178, confirma. Agora sim, estamos recebendo a identificação a 21 milhas da posição mare, 3178. Agora 21 milhas de mare, usando 13.200 para 5 mil pés, que é a nossa altitude. Desce para 2 mil pés, altímetro 1.0, não meia, livre das restrições de altitude da chegada à mare. Tá, 2 mil, livre das restrições de altitude da chegada à mare, 3.7. 7, o vento no 30 graus com 0.5 nós. Autorizado, toca remetido, 1.7, guardião 0.1. Foi remeteu ao 01. Afirmativo ao Zuno 3, execute o circuito de tráfego padrão, reporta na final do 17, Guardião 01. Circuito de tráfego padrão, reportará a final do 17, Guardião 01. Salvador, passando em 305, hotel 3743, e alterando Natal para o táxi. Qual alternada? Natal. Gente, táxi via Pátio Índia, ponto espera a torre, 1295, 5 0, no meio. Sinal 1-7, guarda-carona. Autorizado, toque remetida, pista 1-7, o vento no 30 graus, 05 nós, altímetro 1-0 no meia, reporte iniciando. 1-0 no meia, autorizado, toque remetida, 1-7, guardião 01. Salvador, Sinep 6224, frente da FIP, 230 para Aracaju, com possível autorização. Cliente, a Vitor confere um minutinho para a cópia. Então temos aguardando 6224. Salvador, para nós, Salvador, 7-4. 1-1, tocou e remeteu. Gente, tô com MT 109, circuito de tráfego padrão, reporte final do 17. Circuito de tráfego padrão, reportará final 17, guardião 01. Autorizado 178, autorizado final ILS X-Ray. Metro 1-0 no meio, falando estabilizado. Autorizado ele é CIMEI 16, falando estabilizado, 3178. Periferia 05, autorizado, ingresso da colagem, 120 graus, 62, ajuste no 0, no 6. Tá autorizado, aliás, decolado, 3305. 01, autorizado, TGL 97, 120 graus, 062, ajuste no 9. Autorizado, 17, toca remetido. avião 01, tocou e arremeteu, impressiona pro sul, corredor axé. 01 no ciente, prossiga no axé, aguardando transferência. Pro A, corredor axé, aguardando transferência, e grato pela colaboração, guardião 01. Salvador, boa noite, Sultan 3305. Sultan 3178, complete final ILS, X-Ray Pistão 0, chame agora a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95, por favor. 95, obrigado, senhor. Boa noite. 3305, decolado Salvador 23, controle 19, correção 120.8. 330 na PUC, Cajú, 3305. 24, Aracaju, 230 autorizado. E decola pistão 0, curva esquerda, saída da PUCA, transição Caju, controle 120, decimal 8, aciona 5072. Cuidado Aracaju, nível 230, decolando a pistão 0, curva esquerda, na saída da PUCA, transição Caju, 120, decimal 8, controle 5072, transponder, chinelo 6224, 01. Forma tráfego à sua direita, um helicóptero, Alfa Serra 50, prosseguindo o corredor axé, 500 pés. Sim, a gente passou onde a Serra não está visual começo, está 31, 978. Sim, a gente está na linha do litoral, 500 pés, não vai interferir nossa aproximação, ajusta no 0 no 6, vento no 20 graus, meia dúzia de nós, pouso autorizado no 0. Livre pouso, pistão no 0, 3178. 01. Guardião 01, prossiga litoral sul, informe para o regresso Salvador, Guardião 01. Litoral sul, informará no regresso e na sua escuta permanente. Guardião 01. Pronto para cópia? Sim. 074 autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolo 10, bridge a Pesolo 16. Decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda, pós Leda vou direto bridge, controle 1208, transponder 5064. Ativo o voo 074, autorizado para Guarulhos, São Paulo, nível de voo 1074 correto, reporte pronto. Obrigado. 3305, solo 121 nesse manual. 3178? Ah, sim, 3178, solo 119. 219, 3178. Solo, Salvador, tá 3178. Boa noite, na Cisco da Librão. 3178, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 3178. 3178, correção. Você vai ingressar Kilo, Pátio 3, sua posição é 08. Kilo, Pátio 3, posição 08. Santa 3179.